arte da discotecagem continua viva, véi. Respeito sempre vira, os louco pira. Respeito sempre vira, as louca pira. Respeito sempre vira, os loucas louca pira. Registra só a cena que formou quadrilha, tira o pino. Essa é a liberdade assistida. Quem tem sangue no olho aí, pilantra, não vacila. Não deixa rastros, tu fica passar mal. E não, a BR tá quarenta, crime verbal, tira o pino. Essa é a liberdade assistida. Quem tem sangue no olho aí, pilantra, não vacila. Não deixa rastros, tu fica passar mal. E não, a BR tá quarenta, crime verbal. Esperou um milagre, mas não vem, perdeu a vida. Nessa prisão sem muros, bicho, só é suicídio. Que vem nessa fita, recebe cheque sem fundo de uma dólar servida. Que veio da Pedro II, vagabundo. Já deu sinal, piscou alerta. Encostou pra entrega do 12. Não tem conversa, não estressa. Escuta o clique da quadrada. Casinha de caboclo é o que foi para as rajadas. Que praga, mais uma vítima encontrada. Morre dentro do SAMU na hora de ser resgatada. Que nada aí. Todo dia essa cena. Blitz eu não nego, não é nosso esse problema, mas dá pena. São vários loucos de algema. Nessa prisão sem muro, se cabiva é um dilema, todo esquema. Pois não me perco a ilusão. Não quero morrer no crime, envolvido na função. Diversão de malaco é ver trouxa cair. Quem sente esperto pira e vai morrer se alguém trair, gatilho pino. Essa é a liberdade assistida. Quem tem sangue no olho aí, pilantra, não vacila. Não deixa rastros, tu fica passa mal. E não, a PR tá quase um crime verbal, gatilho pino. Essa é a liberdade assistida. Quem tem sangue no olho aí, pilantra, não vacila. Não deixa rastros, tu fica passa mal. E não, a PR tá quase um crime verbal. Vou caminhando sem saber aonde vou chegar. A minha liberdade eu vou conquistar, quero ser livre pra ter o direito de andar por aí. Conversar com os chegados que ficam por ali. Já me cansei de ficar preso como um pássaro na gaiola. Não estou na cadeia, estou é aqui fora. Agora eu sei as consequências de viver em guerra. Você fica encurralado, irmão, aí já era. Que saudade que eu tenho do tempo da minha infância. Não preocupava com nada, porque ainda era criança. Hoje não estou condenado, mas é como estivesse. Porque aqui no mundão, a lei do cão que prevalece. Eu sei, não adianta me arrepender do que fiz. Não posso sair na praça, ser dono do meu nariz. Com 24 anos já deram minha sentença. Se eu não sair da quebrada, vão acabar com a minha existência. Não quero viver o resto da vida assim. Só resta pedir ao pai pra que cuide de mim. Não tem nada melhor do que viver sem grilo. Saber que pode andar pela rua tranquilo. Vou conquistar minha liberdade, eu não tenho pressa. Não quero mais essa vida, não é isso que me resta. Aí, não é isso que me resta. Se liga então, gatilho pino. Essa é a liberdade assistida. Quem tem sangue no olho aí, pilantra, não vacila. Não deixa rastros, tu fica passar mal. Ruína 1, a PR tá quase o crime verbal. Gatilho pino. Essa é a liberdade assistida. Quem tem sangue no olho aí, pilantra, não vacila. Não deixa rastros, tu fica passar mal. Ruína 1, a PR tá quase o crime verbal. É isso aí. Lado leste, lado oeste, onde o sol nasce, onde o sol se põe, lado a lado, envolvido, falando da real, o que acontece na Ruína 1 e no Taquaril. Os loucos, fica todo mundo a mais de mil. Gatilho pino, essa é a liberdade assistida. Quem tem sangue no olho aí, pilantra, não vacila. Não deixa rastros, tu fica passar mal. E na 1, a PR, taquário, crime verbal, gatilho pino. Essa é a liberdade assistida. Quem tem sangue no olho aí, pilantra, não vacila. Não deixa rastros, tu fica passar mal. E na 1, a PR, taquário, crime verbal. Zona Oeste, onde o sol se põe, crime verbal. Itaquariu, irmão, registra só crime verbal e os ladrão. Trilhando na guerra. Trilhando na guerra. Trilhando na...